anos da minha vida, as melhores fases da minha vida, eu me entrego a ti, eu dedico a ti. Quando eu for velho, nem me acho velho para ser teu servo.